clarear. E a luz do dia, ah, apareçam de aqui, assim de um jeito de aprontar demais, que é pra eu me assustar.